Marujo agora vai tocar. É a maior mídia do estado do Pará. Lutei pra te esquecer, yeah. Mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder, yeah. Ei, ei. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo com esse teu jeito mago. Mas do teu amor eu quero bis, e eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete que é a última vez que tu magoas meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que é a última vez que tu magoas meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Faz a mídia, é. Os canalhas do comércio. Banda 007. Eu jurei nunca te perdoar, ah, mas agora me deparo que sentado a repensar. Ah, ah, lutei pra te esquecer, yeah. Perdi a luta, pois meu coração não quer ceder. Ei, ei. Contigo eu fui feliz, mas você está.